Fecheiro 12. Querida Sally, os pais da Tashi acabaram de sair daqui. Estão aborrecidos por ela passar tanto tempo com a Olivia. Dizem que está a mudar, a tornar-se calada e demasiado pensativa. Está a tornar-se outra pessoa. A cara dela começa a denotar o espírito de uma das tias dela, que foi vendida ao mercador, porque já não se encaixava na vida da aldeia. Essa tia recusou-se a casar com o homem que escolheram para ela. Recusou-se a fazer a vénia ao chefe. Não fazia nada a não ser estar deitada, partindo nozes de cola com os dentes e rindo-se. Querem saber o que a Olivia e a Tashi fazem na minha cubata, quando todas as outras meninas estão ocupadas a ajudar as mães? A Tashi é preguiçosa em casa? Perguntei. O pai olhou para a mãe. Não, disse ela, pelo contrário. A Tashi trabalha mais do que a maioria das meninas da idade dela e acaba as tarefas mais depressa. Mas é só porque quer passar as tardes com a Olivia. Aprende tudo o que eu lhe ensino como se já o soubesse, disse a mãe. Mas esse conhecimento não lhe entra mesmo na alma. A mãe parecia desconcertada e com medo. E o pai, irritado. Pensei, ah, a Tashi sabe que está a aprender um modo de vida que nunca viverá. Mas não disse nada. O mundo está a mudar, disse eu. Já não é um mundo só para rapazes e homens. As nossas mulheres são respeitadas cá, disse o pai. Nunca as deixaríamos andar pelo mundo como umas vadias, como fazem as americanas. As mulheres ou lincas têm sempre alguém que cuide delas. Um pai, um tio, um irmão ou sobrinho. Não fico ofendida, irmã Nettie, mas o nosso povo tem pena de mulheres como a senhora, que são expulsas, não sabemos de onde, e mandadas para um mundo que vos é desconhecido, onde têm de lutar sozinhas. Quer dizer que sou digna de pena e de desprezo, pensei, aos olhos das mulheres e dos homens. Além disso, continuou o pai da Tashi, não somos uns pacóvios. Sabemos que há lugares no mundo onde as mulheres vivem de maneira diferente das nossas mulheres, mas não aprovamos esse modo de vida para as nossas filhas. Mas a vida está a mudar até em Olinka, disse eu. Nós estamos cá. Ele cuspiu para o chão. Quem são vocês? Três adultos e duas crianças. Na estação das chuvas, alguns de vocês provavelmente vão morrer. A vossa gente não dura muito no nosso clima. Se não morrerem, ficarão enfraquecidos pela doença. Sim, já vimos isso tudo antes. Vocês cristãos vêm para cá e esforçam-se por nos mudar. Adoecem e voltam para a Inglaterra, ou para onde quer que seja a vossa terra. A única pessoa que cá continua é o mercador. E nem sequer ele é sempre o mesmo homem branco. Muda ano sim, ano não. Sabemos isso porque lhe mandamos mulheres. A Tashi é muito inteligente, disse eu. Podia ser professora, enfermeira, podia ajudar as pessoas da aldeia. Não há lugar na aldeia para uma mulher que faça essas coisas, disse ele. Então devíamos ir embora, respondi. A irmã Corrine e eu. Não, não, disse ele. Ensinamos só os rapazes? Perguntei. Sim, disse ele, como se a minha pergunta fosse um acordo. Os homens falam com as mulheres de uma maneira que me lembra muito o nosso pai. Ouvem-nas só o tempo suficiente para lhes darem ordens. Nem sequer olham para as mulheres quando elas falam. Olham para o chão e baixam a cabeça. As mulheres também não olham para a cara de um homem. Olhar para a cara de um homem é um atrevimento. Em vez disso, olham para os pés deles ou para os joelhos. E que posso eu dizer perante isto? Uma vez mais, era assim que nós próprias nos comportávamos na presença do nosso pai. Da próxima vez que a Tashi aparecer ao seu portão, mande-a direita para casa, disse o pai. E depois sorriu. A Olivia pode visitá-la e aprender para que servem as mulheres. Também sorri. A Olivia tem de aprender a cultivar-se sobre a vida, onde quer que haja uma oportunidade, pensei. A proposta dele será uma excelente oportunidade. Adeus e até à próxima, querida Sally. Da parte de uma mulher marginalizada, digna de pena, que poderá morrer durante a estação das chuvas. A tua mana que te adora, Nettie. Querida Sally, no princípio ouvíamos um barulho muito abafado de movimento na floresta, uma espécie de zumbido baixo. Depois começámos a ouvir cortar e arrastar. A seguir sentimos um cheiro a fumo, em alguns dias. Mas agora, ao fim de 2 meses, durante os quais ou eu, ou os meninos, ou a Corrine estivemos doentes, a única coisa que ouvimos é cortar, arranhar e arrastar. E todos os dias sentimos o cheiro a fumo. Hoje, um dos meninos da minha turma da tarde entrou aos gritos. A estrada vem lá! A estrada vem lá! Ele estava a caçar na floresta com o pai quando a viu. Agora, todos os dias, os aldeões se reúnem na orla da aldeia, perto dos campos de mandioca, para verem as obras da estrada nova. E ao vê-los, alguns sentados em bancos e outros de cócoras, todos a mascarem nozes de cola e a fazerem desenhos na terra, sinto uma grande onda de amor por eles. Porque não abordam os operários das obras de mãos a abanar, não, senhora. Todos os dias, desde que a estrada se está a aproximar, eles enchem os operários de carne de cabra, papa de milho miúdo, inhame e mandioca assados, nozes de cola e vinho de palma. Todos os dias parecem um piquenique e creio que foram feitas muitas amizades. Embora os operários sejam de uma tribo diferente, mais para norte e próxima da costa, e a sua língua também seja um tanto diferente. Seja como for, eu não percebo nada. Embora as pessoas de Olinka pareçam compreender. São inteligentes em relação à maior parte das coisas e apreendem as coisas novas muito depressa. Custa acreditar que já cá estamos há 5 anos. O tempo avança devagar, mas passa depressa. O Adam e a Olivia já estão quase da minha altura e são muito bons alunos. O Adam tem uma aptidão especial para os números e o Samuel tem medo de que em breve não terá mais nada para lhe ensinar a matemática, tendo esgotado os seus próprios conhecimentos. Quando estivemos em Inglaterra, conhecemos missionários que mandavam os filhos de volta para casa, quando já não era possível continuar a ensiná-los no mato. Mas é difícil imaginar a vida aqui sem os meninos. Eles adoram a sensação de liberdade na aldeia e adoram viver em cubatas. Ficam excitados com os conhecimentos dos homens sobre caça e a autossuficiência com que as mulheres tratam das plantações. Por mais que eu fique abatida, e às vezes fico muito abatida, basta-me um abraço da Olivia ou do Adam para eu ficar ótima e, no mínimo, capaz de funcionar. A mãe deles e eu já não somos tão chegadas como éramos, mas sinto-me mais tia deles do que nunca. E a cada dia que passa, nós os três estamos cada vez mais parecidos. Há cerca de 1 mês, a Corrine pediu-me para eu não convidar o Samuel para a minha cubata sem ela estar presente. Disse que dava a ideia errada aos aldeões. Foi um verdadeiro golpe para mim, porque eu gosto imenso da companhia dele. Como a Corrine quase nunca me visita, praticamente não terei ninguém com quem falar, só como amigo. Mas os meninos ainda me visitam e às vezes passam a noite comigo, quando os pais querem ficar sozinhos. E eu adoro esses momentos. Assamos amendoins no meu fogareiro, sentamos-nos no chão e analisamos mapas de todos os países do mundo. Às vezes a Tashi também vem e conta histórias que são populares entre as crianças olincas. Estou a incentivá-la, a ela e à Olivia, a escreverem-nas em olinca e em inglês. É um bom treino para elas. A Olivia sente que, comparada com a Tashi, não tem histórias interessantes para contar. Um dia começou uma história do tio Remus. Nota: tio Remus é o protagonista que deu o título a uma coleção de contos populares afro-americanos, compilados e adaptados por Joel Chandler Harris e publicados em livro em 1881. As histórias passam-se nas antigas plantações de escravos do sul dos Estados Unidos e muitos afro-americanos acusam-nas de perpetuarem estereótipos racistas. Fim de nota. Um dia começou uma história do tio Remus e depois descobriu que a Tashi sabia a versão original. Ficou de rastos. Mas depois conversámos sobre a maneira como as histórias do povo da Tashi chegaram à América, o que fascinou a Tashi. Ela chorou quando a Olivia lhe disse que a avó tinha sido tratada como escrava. Mais ninguém na aldeia, porém, quer ouvir falar na escravatura. Não reconhecem a mínima parte de responsabilidade. É uma das coisas que eu detesto assumidamente neles. Perdemos o pai da Tashi durante a estação das chuvas. Adoeceu com malária e nenhuma das poções do curandeiro o salvou. Recusou-se a tomar os medicamentos que nós usamos para a tratar e não deixou que o Samuel o visitasse. Foi o meu primeiro funeral olinca. As mulheres pintaram a cara de branco e vestiram roupas semelhantes a sudários brancos e choraram em vozes estridentes. Enrolaram o corpo em tecidos feitos com fibras de casca de árvore e enterraram-no debaixo de uma árvore grande na floresta. A Tashi ficou destroçada. Passou a infância toda a tentar agradar ao pai, sem perceber muito bem que, sendo menina, nunca conseguiria. Mas a morte aproximou-a da mãe e agora a Catherine é como se fosse da família. Por família quero dizer eu e os meninos e às vezes o Samuel. Ela ainda está de luto e não se afasta muito da sua cubata, mas diz que não voltará a casar. Como tem 5 filhos rapazes, agora já pode fazer o que quiser. Ganhou um lugar entre os homens. E quando a fui visitar, deixou bem claro que a Tashi deve continuar a aprender. De todas as viúvas do pai da Tashi, ela é a mais trabalhadora. E os seus campos são elogiados pela limpeza, produtividade e beleza em geral. Talvez eu possa ajudá-la com o trabalho. É no trabalho que as mulheres se conhecem umas às outras e criam laços afetivos. Foi através do trabalho que a Catherine se tornou amiga das outras mulheres do marido. Esta amizade entre as mulheres é uma coisa de que o Samuel fala muitas vezes. Como as mulheres partilham o marido, mas o marido não partilha as amizades delas, isso deixa o Samuel desconfortável. Suponho que seja confuso. E o Samuel tem o dever, como sacerdote cristão, de pregar o que ordena a Bíblia. O marido, uma mulher. O Samuel está confuso, porque para ele, se as mulheres são amigas e fazem tudo umas pelas outras, nem sempre, mas mais vezes do que alguém vindo da América poderia esperar, e se riem e trocam mexericos e tratam dos filhos umas das outras, então é porque estão felizes com as coisas como elas são. Mas muitas das mulheres raramente estão com os maridos. Algumas foram prometidas a homens velhos ou de meia-idade quando nasceram. As suas vidas centram-se sempre no trabalho e nos filhos e nas outras mulheres. Uma vez que uma mulher não pode ter um homem como amigo sem ser completamente ostracizada e vítima das más línguas, a única coisa que elas fazem é ceder aos caprichos dos maridos. Devias ver a maneira como elas os elogiam. louvam-lhes os mais pequenos feitos, enchem-nos de vinho de palma e doces. Não admira que os homens sejam tantas vezes infantis. E uma criança crescida é uma coisa perigosa, especialmente porque, entre os olingas, o marido tem poder de vida e morte sobre a mulher. Se acusar uma das mulheres de bruxaria ou infidelidade, ela pode ser morta. Graças a Deus, e às vezes graças à intervenção do Samuel, isso nunca aconteceu desde que cá estamos. Mas as histórias que a Tashi conta são muitas vezes sobre este tipo de acontecimentos grotescos que sucederam no passado recente. E Deus nos livre se o filho de uma esposa favorita adoece. É aí que até a amizade entre as mulheres se quebra, porque todas têm medo de ser acusadas de bruxaria pelas outras ou pelo marido. Feliz Natal para ti e para os teus, querida Sally. Nós celebramo-lo aqui no continente negro, com preces e música, e um grande piquenique com direito a melancia, ponche de fruta fresca e um churrasco. Que Deus te abençoe. Nete. Querida Sally, tencionava escrever-te antes da Páscoa, mas não foi uma boa fase para mim e não quis sobrecarregar-te com notícias inquietantes. E assim se passou um ano inteiro. A primeira coisa que te devo contar é sobre a estrada. A estrada chegou finalmente aos campos de mandioca há cerca de 9 meses. E os olincas, que adoram comemorações, excederam-se a preparar um festim para os operários, que passaram o dia inteiro a falar, a rir e a deitar o olho às mulheres olincas. Ao fim da tarde, muitos foram convidados para a aldeia e houve festa pela noite dentro. Penso que os africanos são muito parecidos com os brancos da nossa terra, por julgarem que são o centro do universo e que tudo o que é feito é para eles. Os olincas pensam assumidamente assim e por isso acharam naturalmente que a estrada estava a ser construída para eles. E, de facto, os operários falaram muito da rapidez com que agora os olincas iam conseguir chegar à costa. Com uma estrada de Alcatrão, a viagem demora só 3 dias. De bicicleta será ainda menos. Claro está que ninguém em Olinca tem uma bicicleta, mas um dos operários tem uma. E todos os homens olincas a cobiçam e falam de um dia comprarem uma também. Pois bem, no dia a seguir à estrada ter chegado à aldeia e, portanto, aos olhos dos olincas já estar acabada, o que é que nós descobrimos? Os operários de volta ao trabalho. Têm ordens para prolongar a estrada por mais 50 quilómetros e o traçado passa mesmo pelo meio da aldeia dos olincas. Quando nos levantamos, já a estrada estava a ser escavada em pleno campo de inhames da Catherine, acabadinho de plantar. Claro está que os olincas ficaram em pé de guerra. Só que os operários estavam mesmo preparados para a guerra. Tinham armas, Sally, e ordens para disparar. Meteu dó, Sally. As pessoas sentiram-se tão traídas, ficaram paradas, impotentes, na verdade não sabem lutar e raramente isso lhes vem à cabeça desde os velhos tempos das guerras tribais, a ver as suas plantações e depois as próprias casas a serem destruídas. Sim, os operários não se desviaram um centímetro do projeto que o capataz estava a seguir. Todas as cubatas no caminho do traçado da estrada foram arrasadas. E a nossa igreja, Sally, a nossa escola, a minha cubata, foram destruídas, todas elas, no espaço de horas. Felizmente conseguimos salvar todas as nossas coisas, mas com uma estrada de Alcatrão a atravessá-la mesmo a meio, a aldeia parece esventrada. Assim que percebeu as intenções dos operários, o chefe pôs-se a caminho da costa para pedir explicações e compensações. Duas semanas depois, voltou com notícias ainda mais inquietantes. Todo o território, incluindo a aldeia dos Olincas, pertence agora a um fabricante de borracha de Inglaterra. Quando o chefe se aproximou do litoral, ficou estupefacto ao ver centenas e centenas de aldeões, muito parecidos com os Olincas, a arrasarem as florestas de cada lado da estrada e a plantarem árvores de borracha. As árvores de mogno, antigas e gigantescas, aliás, todas as árvores, os animais, tudo o que existia na floresta, estavam a ser destruídos. E a terra obrigada a ser plana, contou ele, e despida como a palma da mão dele. No princípio, pensou que as pessoas que lhe falaram da empresa inglesa de borracha estavam enganadas, nem que fosse sobre o facto de a aldeia dos Olincas também fazer parte do território da empresa. Mas acabaram por lhe indicar a mansão do governador, um edifício branco enorme, com bandeiras no pátio, e ele foi recebido em audiência pelo homem branco que tinha o poder. Fora esse homem que havia dado as ordens aos operários, esse homem que só conhecia os Olincas por ter visto o nome da aldeia num mapa. Falou em inglês e o nosso chefe tentou fazer o mesmo. Deve ter sido um diálogo ridículo. O nosso chefe nunca aprendeu inglês, para lá de uma expressão ou outra que apanhou do Joseph, que ainda por cima deturpa a pronúncia toda. Mas o pior ainda estava por vir. Como já não são donos da aldeia, os Olincas têm de pagar renda para lá viver e para usarem a água, que também já não lhes pertence. Têm de pagar um imposto sobre a água. A princípio as pessoas riram-se. Parecia uma maluqueira. Vivem aqui desde sempre. Mas o chefe não se riu. Vamos lutar contra o homem branco, disseram eles. Mas o homem branco não está sozinho, respondeu o chefe. Ele trouxe um exército. Isto foi há vários meses. E até agora não aconteceu nada. As pessoas vivem como avestruzes, sem nunca porem o pé na nova estrada, se o puderem evitar, e sem nunca, nunca olharem na direção da costa. Construímos outra igreja e outra escola. Eu tenho outra cubata e só nos resta esperar. Entretanto, a Corrine tem estado muito doente, com febre africana. Muitos missionários morreram disso no passado. Mas os meninos estão bem. Os rapazes já aceitam a Olivia e a Tashi nas aulas. E já há mais mães a mandar as filhas para a escola. Os homens não gostam disso. Quem quer uma mulher que sabe tudo o que o marido sabe? Deitam fumo pelas ventas. Mas as mulheres têm as suas maneiras de conseguir as coisas e adoram os filhos, até as meninas. Escreverei mais quando as coisas começarem a arrebitar, se Deus quiser. A tua mana, Nettie. Minha querida Sally, este ano todo, depois da Páscoa, tem sido difícil. Desde que a Corrine adoeceu, o trabalho todo dela ficou para mim. E além disso, ainda tenho de cuidar dela, o que a aborrece. Um dia, quando eu estava a mudar-lhe a roupa com ela deitada na cama, lançou-me um olhar demorado e mau, mas ao mesmo tempo digno de pena. Por que é que os meus filhos são parecidos contigo? Perguntou. Achas mesmo que são assim tão parecidos comigo? Disse eu. São a tua cara escarrapachada, disse ela. Talvez a convivência e o amor façam com que as pessoas acabem por se parecer, disse eu. Basta ver a maneira como alguns casais de idade são tão parecidos. Até as mulheres de cá viram as parecenças no dia em que chegamos, insistiu ela. E isso preocupou-te este tempo todo? Disse eu, tentando levar a coisa na brincadeira. Mas ela ficou especada a olhar para mim. Quando é que conheceste o meu marido? Quis ela saber. E foi então que percebi o que ela pensava. Ela julga que o Adam e a Olivia são meus filhos, E que o Samuel é o pai. Ai, Sally, isso tem-me roído por dentro estes anos todos. Conheci o Samuel no dia em que te conheci a ti, Corrine, disse eu. Ainda não me habituei a dizer sempre irmã. Juro por Deus que é verdade. Traz a Bíblia, mandou ela. Levei-lhe a Bíblia. Pusei a mão em cima dela e jurei. Nunca me ouviste dizer uma mentira, Corrine, disse eu. Por favor, acredita quando te digo agora que não estou a mentir. Depois ela chamou o Samuel e pediu-lhe para jurar que me tinha conhecido no mesmo dia que ela. E ele disse: As minhas desculpas, irmã Nettie, por favor, perdoa-nos por isto. Assim que o Samuel saiu do quarto, ela mandou-me levantar o vestido e sentou-se na cama para me examinar a barriga. Tive tanta pena dela, Sally, e senti-me tão humilhada. E a maneira como ela trata os meninos é o pior de tudo. Não quer que eles se aproximem dela, o que eles não compreendem. Como é que poderiam perceber? Nem sequer sabem que foram adotados. Na próxima estação, vão plantar árvores de borracha na aldeia. O território de caça dos olingas já foi destruído. E os homens têm de se afastar cada vez mais para encontrarem animais. As mulheres passam o tempo nos campos, a tratar das colheitas e a rezar. Cantam para a terra e para o céu e para as suas mandiocas e amendoins. Canções de amor e despedida. Estamos todos tão tristes, Sally. Espero que a tua vida seja mais feliz do que a nossa. A tua mana, Nettie.